tocam agora as melhores músicas em inglês. Say no answer. Tell me why. So I paged you on your two-way, still no response. Tell me why. I took care of you, I loved you, and you played me. Tell me why. Stop lying to me about where you've been, 'cause you're ticking me off, tick-tick-ticking me off. Makeup's everywhere. Ooh, yeah. Girl, you're crying, 'cause you're lying to my face. Stop lying to me about seeing a man, 'cause you're ticking me off. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Sinais é o nome dela. Seu sorriso em meu sonho, segui seu rastro na areia do deserto. Eu escutei sua voz ao vento, senti seu cheiro cada vez de mim mais perto. Virei um louco meio obcecado pra te encontrar em algum lugar do mundo. E mesmo sem nunca ter se tocado, me pertencia bem lá no fundo. Me mostraram o caminho até você. Vagalumes guiam-me sem perceber. E no fim da estrada uma luz parece ser você. Joga a mão assim, vai! Sinais me ajudaram a perceber. O meu caminho é você. E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim. Às vezes se escondem no farol em uma ilha. Numa noite tão vazia eu beijei você até o amanhecer. Vi seu sorriso em meu sonho. Sei

to their feet. I would die for you gladly if I knew it was for me. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, doesn't really matter if it gets me. Welcome to

such a sound.